Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 19h, com a moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 23h, porque Lisboa também é o nosso fado. Para início de conversa está de facto tudo dito. Boa tarde, bem-vindos ao Fórum Lisboa. Estamos no único programa de rádio que apenas debate assuntos relacionados com a cidade. Gostamos de saber para onde vai parte do dinheiro dos nossos impostos, por isso tenho comigo 4 deputados municipais. São eles o Jorge Nuno Sá, do PSD, Sofia Lisboa, do PCP, a Angélica da Teresa, da Iniciativa Liberal, e o Ricardo Marques, do PS. Somos também ouvidos no Porto, apesar deste programa se centrar em Lisboa, haverá com certeza alguns pontos de contacto com políticas na cidade do Porto, e também somos, claro, ouvidos sempre em Setúbal. Vamos neste Fórum Lisboa falar da recolha do lixo. Só disto, resíduos urbanos, é, digamos, o grande tema para o programa de hoje. Antes, um minuto a cada um sobre um tema que vos pareça relevante. Vou começar por si, Jorge Nuno Sá. Hoje vou dedicar este minuto a falar da Câmara Municipal de Lisboa e a elogiar. Primeiro porque eu falei no programa anterior que às vezes era preciso decidirmos onde pomos o dinheiro, quando falei de enterrar parte da nossa rede elétrica nacional, e dizer que as obras do PGDL já deram algum resultado este inverno e já se notou o seu efeito e Lisboa foi muito menos fustigada do que é costume. O plano de drenagem, plano, não é? O plano drenagem, geral, nós falamos às vezes plano geral de Lisboa, e esquecemos sim, que as pessoas que nos ouvem não vivem neste mundo das siglas no dia-a-dia. E portanto, o plano geral de drenagem já começa a dar alguns frutos e isso é muito importante, e nunca esquecer que foram enterrados 100 milhões de euros só neste túnel principal do plano geral de drenagem. A segunda parte é nas enterrados consequências... Enterrados é o termo, não é? Enterrado, porque ele está debaixo da terra, portanto é literalmente enterrado. E se não foi enterrado antes é precisamente por causa disso, é por ser um investimento que ninguém vê, que é invisível, mas que é fundamental à cidade. E a segunda palavra é sobre a questão da recuperação pós-tempestade. É que já se viram, foi mais de uma centena já de intervenções nas ruas da cidade de Lisboa, a tapar buracos, a mudar pavimentos. Eu tenho a listagem exaustiva das diversas ruas intervencionadas, mas não a posso mostrar porque adiantava pouco e repeti-la seria exaustiva. Mas tem sido uma resposta atempada e a solucionar os problemas dos lisboetas. Isso é muito importante e elogiar também faz falta. Muito obrigado. Ricardo Marques, o seu minuto. Bom dia antes de mais e desculpem aos ouvintes por não ter estado presente na semana passada. Pois foi, teve um percalço. Automóvel. O tema não é um tema tão simpático. Na verdade, Lisboa teve o maior aumento daquilo que foi o preço da habitação, portanto, relativamente ao período homólogo de janeiro de 25, é um aumento de 11,2% no custo por metro quadrado da habitação na cidade de Lisboa, e só de dezembro para janeiro deste ano, dezembro de 25 para janeiro de 26, é um aumento de 1,4%. E, de facto, este é o tema que vai marcar aquilo que será o futuro da cidade de Lisboa e de que cidade de Lisboa nós queremos. E, claramente, é um tema que nos deve preocupar, com um aumento superior a 11% num ano de custo de habitação que já é superior a 6 mil euros o metro quadrado. 6 mil euros o metro quadrado. E, portanto, eu acho que é algo que nos deve fazer refletir e, portanto, esse será aqui o tema que eu acho que devemos futuramente ter aqui também o nosso diálogo sobre o mesmo. Sofia Lisboa, o seu minuto. Bem, eu vou ao encontro da primeira intervenção, mas no sentido contrário. Portanto, das consequências das intempéries na cidade de Lisboa, enfim, não contrariando aquilo que de facto se pode comprovar que está a ser feito, mas referindo uma série de questões estruturais. E dava, por exemplo, a situação do perigo de rocada devido a um deslizamento de terras na Damasceno Monteiro, na freguesia de São Vicente, e que levou à retirada de moradores na rua de cima. E que não é um problema novo, é um problema que já está identificado desde 2017, pelo menos. As consequências das intempéries no município estão em zonas e edifícios que estão previamente também danificados e com problemas estruturais, e portanto não é só tapar buracos, como efetivamente os buracos multiplicaram-se nestas semanas e efetivamente têm estado a ser resolvidos, mas há aqui consequências que não é apenas daquilo que se passou com estas intempéries e com os quilómetros de força do vento com que fomos atingidos, mas com problemas que são estruturais, e portanto, por exemplo, naquela empena houve incêndios, e estamos a falar de um terreno que é um terreno particular, privado, e os perigos estão identificados há muito tempo, estão identificados pela Proteção Civil, pelos moradores, é uma zona que já está classificada como de elevada suscetibilidade para movimentos de massa, e portanto e referindo este caso, que é um caso de um terreno que é privado, mas que exige uma intervenção pública para resolver, enfim, esta situação e estas pessoas que estão em perigo iminente, mas também noutros casos, como em escolas em que temos problemas de infiltrações e que são recorrentes, como aconteceu também na sequência destas tempestades, de quartéis, de bombeiros, de polícia, de o arquivo municipal com o seu património em risco com as infiltrações e com os problemas de estrutura. E, portanto, aqui a questão é não esperar por tragédias que venham, de facto, alertar a sociedade para estes problemas e fazer uma intervenção estrutural. Qual é o plano desta Câmara Municipal para uma intervenção estrutural que, na prática, tem que incluir instrumentos estratégicos para resolver estes problemas, que são sistemáticos, e ouvir os trabalhadores do município também para muitos destes edifícios é muito importante. Angélica da Teresa, falta ouvi-la assim. Antes de mais, boa tarde a todos e a quem nos ouve. Eu queria destacar aquele sismo e aquela réplica que se sentiu depois no distrito de Lisboa, e quando isso acontece, não é, paramos sempre para pensar, oh meu Deus, quando vier a sério, como é que vai ser? E é muito importante que Lisboa se prepare, e não só Lisboa, mas também outras cidades, nomeadamente Setúbal e Porto. No caso de Lisboa, nós temos sirenes que foram colocadas, que emitem um sinal sonoro, que depois propagam esse sinal para que estejamos em caso de alerta, tsunami, em caso de tsunami. Mas é muito importante que haja essa formação, inclusive junto da população, para que as pessoas percebam efetivamente como é que devem atuar em caso de uma catástrofe destas. Também chamar a atenção a quem nos ouve, nomeadamente a quem mora e trabalha em Lisboa, que estão a ser também colocadas placas de referência com pontos de encontro pela cidade, para as pessoas saberem exatamente onde é que se devem dirigir e onde é que se devem em caso concentrar de uma emergência, em caso não é? De uma catástrofe. Tsunami e no caso de uma catástrofe, porque eu acho que isso é muito importante, e é muito importante nós, inclusive, enquanto cidadãos, irmos estando atentos a estas placas, para depois, quando o problema um dia vier a apertar, que espero que esteja lá muito longe e muito afastado de nós, mas sabermos por onde é que nos devemos dirigir. Isso também é muito importante procurarmos saber. Eu, excepcionalmente, queria também usar aqui um minuto para falar da Casa dos Animais de Lisboa, a CAL. É um centro de recolha oficial de animais errantes na cidade, fica em Monsanto, promove a captura, o tratamento, executa ações para reduzir o abandono e fomenta adoções responsáveis. Eu adotei um cão há uns dias, isso não interessa nada, mas o que queria aqui ressalvar é que eles dão todo o apoio. Não é fácil adotar um animal que está num centro destes, e eles dão todo o apoio necessário e dão as ferramentas para as pessoas se orientarem com um cão, quer já se tenha um animal ou não, dão as ferramentas necessárias. A casa foi alvo de obras há poucos anos, era uma instituição que estava em condições muito degradantes e que agora está com condições muito positivas, digamos assim. Queria agradecer à Sofia Batista, que é a diretora da CAL, e também à Célia, peço desculpa que não sei o apelido dela, que é uma tratadora que tem sido incansável e que nos dá ajudas, e dá para perceber porque é que às vezes as pessoas não ficam com o cão que levaram para casa. É preciso, esta instituição dá o apoio que é preciso para que a pessoa fique de facto com o animal e se oriente e se entenda e que corra tudo bem. Portanto, muito obrigado à CAL, à Casa dos Animais de Lisboa. Quem pensa adotar um animal pode ir até lá. Esta instituição pertence à Câmara de Lisboa, tem também, se não estou em erro, um centro de cremação dos animais. Se as pessoas quiserem ir até lá quando um animal morre, podem cremá-lo também nesta instituição. Bom, vamos então ao nosso tema. A recolha do lixo em Lisboa é complexa, não tem corrido muito bem a Carlos Moedas. No primeiro mandato, o Presidente da Câmara de Lisboa veio aqui ao Fórum Lisboa, precisamente no dia que fazia um ano que tinha tomado posse, e falámos na altura sobre o facto das pessoas acharem que Lisboa já estava mais suja. Houve quem achasse que o lixo podia custar-lhe a reeleição, não custou. Na Câmara, o Executivo tem tendência a dizer que Lisboa tem agora mais produção de lixo, por ter também muito mais pessoas, quer na cidade, quer a circular, a passar pela cidade. A recolha do lixo em Lisboa tem duas entidades responsáveis, a Câmara Municipal e a Junta. Já vamos ver se é assim ou não. Já vamos saber quem faz o quê, frisando desde já que esta maneira de funcionar foi implementada antes de Carlos Moedas chegar à presidência da Câmara. Sofia Lisboa, muito pano para mangas, tem com certeza este tema, mas vou começar por si. Sim, De facto, eu ainda há umas semanas trouxe este tema para falar, para referir aquilo que é um dito por não dito do engenheiro Carlos Moedas, porque de facto foi um tema muito forte desta campanha eleitoral. Vamos replicar. Foi um tema muito forte. Porque creio que isso disse no vídeo de promoção. Houve, o Carlos Moedas prometeu no, antes das eleições uma que revolução. Ia fazer uma revolução, foi buscar, aliás, uma vereadora a Oeiras, não é? Uma vereadora de Isaltino Moraes, que sua adição é especialista em resíduos urbanos. Uhum. E afinal, qual é a revolução que não vai afinal acontecer? É que no período da campanha eleitoral, Carlos Moedas concordou, nomeadamente com o PCP, dizendo que era um erro esta reforma administrativa que tinha criado este modelo. Esta parte da reforma administrativa, não é? E que, portanto, era preciso ir à origem dos problemas. Ele não concordou com o PCP. Concordou, estou eu a dizer ele, que, assumindo que era um erro. Assumindo que era um erro. Sim, estás bem divertido, isso foi contra todos. E, portanto, terá dito isto. Sim. E terá dito isto indo ao encontro da grande frustração e descontentamento dos lisboetas, num período em que era preciso, de facto, apelar a esse descontentamento. Relembrem-me quem é que implementou esta, foi na divisão administrativa. Foi na reforma administrativa. Na reforma administrativa, mas é uma que lei, se fez. É uma lei que se fez esta divisão, ou seja, que a Câmara faz uma parte e, a junta, e dá dinheiro às juntas para fazer a outra. Desenhada em 2012, implementada para 2014. É a lei 53, é isso que eu queria ouvir. Muito bem. Mas é uma lei que não é decidida na Câmara Municipal de Lisboa, portanto, é preciso ser alterada na Assembleia da República. Portanto, no caso de ser revertido, teria que ser na Assembleia da República. Mas não vai ser revertido, não se preocupe. É uma reforma que foi negociada entre o PS e o PSD nessa instância, a esse nível, e que criou para Lisboa, esta lei 53 de 2012, criou um modelo único no país de repartição de competências, que é diferente da delegação de competências que pode acontecer noutras áreas. Noutros municípios, não é? Portanto, nós temos 307 conselhos de Portugal, do país, em que pode haver esta delegação, e em muitos casos acontece, mas é uma delegação de competências que pode ser revertida e gerida de outra forma, consoante aquilo que de facto acontece. Em Lisboa há uma lei que estabelece esta repartição, e isto é um modelo único no país. E, portanto, o que acontece é que nós temos uma necessidade de articulação entre duas entidades diferentes que não existia até aqui, para a limpeza das vias, do espaço público, das sarjetas e a recolha do lixo propriamente dito nos ecopontos e nas ecoilhas e nos contentores. Só corrigir uma coisa, Sofia, não são duas entidades, são 25 entidades. Exato, duas entidades, não é? Exatamente. São 25 entidades mais uma, exatamente. Mas duas entidades para cada local, não é? Portanto, é sempre a freguesia e a Câmara em cada freguesia. E, portanto, aqui nós temos problemas visíveis de acumulação de lixo na via pública, particularmente visível junto a estes contentores. E aqui podemos falar de número insuficiente de contentores, da capacidade insuficiente para a recolha do lixo, também de uma necessidade de sensibilização, naturalmente, para este acumular do lixo e para uma série de para o civismo das pessoas que tiram lixo para o chão e que vão levar para casa. Claro, mas é que os problemas de civismo não acontecem apenas, não se resolvem apontando o dedo, com campanhas de sensibilização. Sim. E de organização e, portanto, e com frequência de recolha também que consideramos que é inadequada. E, portanto, aqui o problema é que nós temos uma menor eficiência e temos mais custos, e que esta reforma eliminou economias de escala que podiam acontecer quando nós temos a necessidade de ter equipamentos que deixam de ser partilhados, portanto passa a ser necessário haver todos estes equipamentos de varredura, de lavagem de rua, de aspirador, etc., para cada uma das freguesias. E um último aspecto que eu queria sublinhar antes de terminar, que é a questão do impacto nos trabalhadores. Nós tivemos cerca de 1000 trabalhadores que foram transferidos para as juntas, foi um processo forçado que resultou na fragilização de direitos, porque há direitos, nomeadamente ao nível depois das remunerações por questões de complementos, que existem nas freguesias, ou na Câmara não existem nas freguesias, e isto não foi uma opção dos trabalhadores, foi uma decisão administrativa. Isto gera desmotivação. Sim, mas com certeza passaram de um sítio para outro nas mesmas condições em que estavam, não, não é? Não, com o mesmo tempo não, porque de... a rotatividade de tarefas, porque a rotatividade de tarefas não são melhores. Não, eu digo as mesmas condições em termos de tempo de trabalho. Não, porque a rotatividade de tarefas que onde antes existia, em tarefas que eram mais penosas e que se podia alternar com tarefas menos exigentes, hoje não acontece. E, portanto, isto é muito visível em termos de aumento de acidentes de trabalho. Portanto, para o PCP, a máquina humana da Câmara teria que aumentar, neste caso, não é? Com mais trabalhadores, mais salários, mais. Para fazer o que e com uma articulação de escala relativamente aos equipamentos, porque hoje também, quando um equipamento falha, não é tão fácil a substituição por outro, porque não há uma articulação a nível da Câmara Municipal para esse efeito. Angélique. Bem, eu vou ser politicamente muito incorreta. O que é que eu acho sobre esta reforma? Diz-se à boca pequena, porque não se fala disto assim como eu agora vou dizer, porque parece mal, mas diz-se à boca pequena que houve a intenção, de facto, de partir o tema da gestão da higiene urbana para que os sindicatos não tivessem tanta força quanto antigamente. Portanto, se tivessem divididos pelas juntas de freguesia, portanto, Câmara e juntas de freguesia, ou seja, 25 entidades na cidade de Lisboa, o que de facto... 24 juntas mais a Câmara, ou seja, que é uma aberração, a coisa não seria tão paralisante como era há uns tempos atrás. Isto é o que se diz à boca pequena. E se calhar até é também assim, funciona dessa forma ou não? Não sei. Enfim, depois o que é que acontece? Acontece é que há, muitas vezes, combate político que se faz com a higiene urbana. Normalmente, quando está um executivo do Partido Socialista na Câmara, as juntas de freguesia do PSD queixam-se. Quando é o contrário... Dissemos isso neste programa variedíssimas vezes. Ou seja, exatamente as mesmas coisas. Depois há quem diga, e eu acho que o tema... Apesar das juntas dizerem, ai, não, isso não acontece mas nunca. Mas para quem nos ouve, eu acho que o tema mais caricato, mais absurdo, mais surreal é o que se passa à volta das ecoilhas. Certo. E o que temos é o seguinte, o que está dentro das ecoilhas é da responsabilidade da Câmara. O que estiver à volta das ecoilhas no chão, porque as ecoilhas estão cheias, é da junta de freguesia porque estão no chão. E depois o que é que acontece? Quando está, agora está o engenheiro Carlos Moedas no executivo, portanto temos as juntas de freguesia do PS a dizer assim, mas o lixo está no chão porque as ecoilhas estão cheias. Às vezes não estão. Porque senão não estariam no chão e portanto a responsabilidade devia ser da Câmara. E a Câmara tem uma leitura contrária. Ora, isto não faz sentido absolutamente nenhum. E o que o Sr. Presidente da Câmara disse durante a campanha era que um dos pontos que iria ser revertido era a situação das ecoilhas. Que por acaso coincide com o PCP, não é? Que concordo e que por com acaso, o PCP. É só para esclarecer esta parte, porque ficamos todos esclarecidos. Agora, o engenheiro Carlos Moedas não diz que voltou atrás. Aquilo que ele disse é que teria que olhar para esta questão e ser uma situação que seria feita à la longue, porque de repente não se pode chegar às juntas de freguesia e dizer assim, meus senhores, os senhores tinham este orçamento para fazer a recolha à volta das ilhas e agora vão deixar de ter só porque sim, não é? Naturalmente tem que haver uma ponte com as juntas de freguesia e isso vai ter que ser negociado e vai ter que ser alinhado para que haja essa reversão. De transição. E eu acho isso corretíssimo, não é? Não vamos agora... Quer dizer, inicialmente fez-se um acordo com as juntas de freguesia. As juntas de freguesia fizeram as contratações para corresponder a esta vontade da Câmara Municipal de Lisboa. Então, e agora, de repente, faz-se o contrário e não se tem em consideração orçamentos, pessoal, maquinaria que as próprias juntas têm? Não, isto vai ter que ser negociado com cada uma delas e vai ter que se implementar um plano de reversão deste tema das ecoilhas. Mas isto é para se perceber o absurdo da coisa. O absurdo da coisa. E muitas vezes as ecoilhas não estão cheias e estão cheias de lixo no chão, porque as pessoas também não têm o civismo de abrir a tampa e pôr lá o lixo dentro. É preciso dizer isto também. Faltou Gervásio outra vez. É verdade. Eu verifico isso. Às vezes as pessoas não querem tocar no manípulo que faz subir a ecoilha. E não só, o cartão não cabe no buraco, não dobra. Ou também não vão espalmar o cartão da maior infantilidade. Exatamente, existe. Mas é verdade que há uma instrumentalização política sobre claro, a coisa. Claro. Eu própria já vi funcionários pôr lixo em determinados sítios para não levar o lixo para o centro de recolha e assim o problema é da Câmara, não tem nada a ver com a junta de freguesia e eu não tenho que fazer a rota toda do ir entregar os resíduos onde tenho que fazer. Portanto, eu acho que isto chegou quase a um momento quase siciliano, não é? Em que a máfia italiana também usava o lixo como arma de arremesso. E eu não gostaria de ver Lisboa nesta situação. E, portanto, a reforma da higiene urbana deve ser feita. Devemos pôr em ordem o tema da recolha, porque um Lisboeta, ele está-se a borrifar quem é que recolhe. Eu disse isso ao engenheiro Carlos Moedas aqui, aos lisboetas não interessa se é a Câmara ou se é a Junta, interessa é que passar na rua e ela está limpa ou está suja. Não, e mesmo quando às vezes justifica as pessoas, mas aí é a responsabilidade da Junta, ou aqui é a responsabilidade da Câmara, as pessoas perdem a paciência e é normal, porque as pessoas não querem saber disso, isso é um acordo entre a Câmara e as Juntas, as pessoas não têm nada a ver com isso. As pessoas não querem ter lixo e pior é, o lixo acumula-se e depois temos um problema de pragas, não é? Quando vem calor temos sempre baratas e ratos e as gaivotas que vão esburacar os sacos e a porcaria ainda maior. E, portanto, as pessoas não estão para isto. E, portanto, não houve nenhum volte-face. é de facto uma negociação que vai ter que ser feita, e bem, porque senão iríamos ter os presidentes de junta todos passados e com razão, porque há um acordo que foi estipulado e, portanto, agora vai ter que haver uma negociação e uma adaptação. Ricardo, antes de lhe passar a palavra, dizer que a Câmara Municipal de Lisboa, e basta procurar online ou onde quiserem, que a Câmara tem números para se, quando a pessoa quer deitar fora sofás, quer deitar fora frigoríficos, quer deitar fora monstros. Mas houve uma campanha que se chamava monstros a propósito. E funciona. Portanto, é uma questão das pessoas... Só não se pode dizer monstros nos estádios de futebol. Funciona muito bem, porque, portanto, é uma questão das pessoas terem um bocadinho de paciência, procurarem o número, ligarem, a Câmara depois diz em que dia, que horas é que vai buscar, e a pessoa põe na rua, não é? Sim. Tirar para o meio da rua um frigorífico. E é muito rápido. Muito feio e muito... António, eu estou-me a sentir extremamente pedagógico. Portanto, para fazer isto em duas intervenções, agora vamos. A primeira, eu até guardo para a segunda metade para do programa. Parte, sim. Portanto, vamos ser pedagógicos. Em 2012, a Lei da Reforma Administrativa da Cidade de Lisboa distribuiu de forma muito clara as competências. Sim. Houve, eventualmente, alguma falta de coragem na fase final para transferir por completo para as freguesias aquilo que é o espírito da reforma, que é descentralizar, contar com uma estratégia de autarquias de proximidade que melhor respondem. Portanto, grande parte dos meios humanos operacionais do município foram transferidos para as freguesias, porque esse era o conceito de aprofundamento. Deixe-me dizer que estamos em 2026 e desde 2014 não houve uma única atualização à Lei da Reforma por iniciativa do município. A única que existiu atualiza, foi... Quando diz atualização, quer dizer financeira. O dinheiro, a verbazinha. Portanto, que recebe. Todas as freguesias da cidade, as 24 que trabalharam em conjunto no, há 3 anos... Estão a receber o mesmo dinheiro desde essa data. Que recebiam desde 2014. Não houve um euro de atualização à reforma. Portanto, isto para a gente começar a ser claro sobre isto. E, portanto, as mas competências... não vão também uma parte da taxa turística? Não, porque há uma lei própria. Aí, já vamos aí. Vamos por partes. Mas pedagogicamente, a Lei da Reforma foi estabelecida com um pacote financeiro para o que custava fazer aquela iniciativa. Também houve uma comissão na Assembleia para rever a reforma na mandato passado que deu em nada. Bom, Jorge, o Sr. Presidente de Câmara nem recebeu os presidentes. Não, aí não foi Presidente de Câmara. Deixa-me só dizer uma coisa. Eu aí posso falar e agora peço-vos para seguirmos a cronologia. Sim. 2014 há uma lei Jorge muito clara. Jorge, não vai a seguir. Muito, muito clara. Varredura, deservagem, despejos de papeleiras e lavagem e limpeza de sarjetas, lavagem de ruas e limpeza de sarjetas, juntas de freguesia. É o que está na lei. Portanto, vejam, não há cá recolha. Mas pronto. Então esta história das ecoídas já é o quê? Lá vai chegar, já lá vamos chegar. E a Câmara tinha os monos, recolha de lixo, à volta de ecoilhas, é de saneamento, instalação e manutenção da rede de ecoilhas, disponibilização de caixotes de lixo doméstico aos prédios, colocação de papeleiras, etc. Isto é tudo Câmara Municipal de Lisboa. Tudo. Era, porque, portanto... Desbaratizações, desratizações, não, é tudo, continua tudo. Isso. Em 2018, sem uma única atualização à Lei da Reforma de 14 a 18, o Sr. Presidente de Câmara, na altura, Fernando Medina, lançou a proposta às freguesias de apoiarem a Câmara em 3 áreas específicas. Recolha à volta das ecoilhas, por incapacidade do município de fazer essa competência própria. Limpeza dos terrenos expectantes, os chamados baldios na cidade, também por incapacidade operacional do município de os fazer. E estava a faltar aqui uma que eu já me mas isso foi acordado então. Certo. E as juntas concordaram. E deixa-me só terminar. E a criação de um contrato interadministrativo de higiene urbana para a penso à taxa turística para reforçar em zonas de pendor turístico aquilo que era a incapacidade municipal de corresponder às necessidades da cidade. Isso foi aceito? Foi aceito pelos presidentes junto a todos. Estes valores não levaram uma única atualização desde 2018, a não ser no interadministrativo da higiene urbana, que no ano passado... 20%. Não foi 20%. Portanto, vamos fazer as contas. Eu faço. Varia de freguesia para freguesia dos critérios. Portanto, isso não se pode fazer porque não é, o valor não é assim que pode ser aferido. Não, 20% do total. E, portanto, em que temos que dar aqui uma palavra simpática. Eu farei este histórico com toda a honestidade. Portanto, é que no ano passado, aliás, há 2 anos, a muito pedido das freguesias, o vereador Ângelo Pereira reviu aquilo que eram os critérios de atribuição deste valor da taxa turística, colocando novos critérios. Ele estava só a pensar na taxa turística e passou a colocar outros critérios. Se há estádios de futebol no sítio, se há mercados municipais, se há estações de metro... Se há turistas? Se há turistas. Os turistas já estavam a pensar na taxa turística, por exemplo, calculando aquilo que é o número de hostels, de camas, etc. Portanto, colocou outros critérios para tornar mais justo... E bem. Pronto. Qual foi o problema? O valor que serviu de base, e é só a este interadministrativo da Higiene Urbana, não tem nada a ver com a recolha à volta de ecoilhas. Portanto, foi calculado com base no crescimento da taxa turística. Bem, a taxa turística foi aprovada também nesse ano, a duplicação da mesma. Portanto, a mesma já vai neste momento em 80 milhões de euros. Quando na altura que foi aprovada, andava perto dos 20 milhões de euros. O valor que foi transferido para as juntas de freguesia, o one shot, que tem sido todos os anos, ronda aos 9 milhões de euros a mais. 9,9. Sabendo que o que foi decidido na altura e nessas reuniões foi que, da mesma forma que crescia progressivamente a receita, a cobrança de receita da taxa turística, que é o seu espírito de taxa turística, a transferência para as freguesias aumentaria para compensar a questão da reforma e da reforma não ser mexida desde 2014. Nada disso aconteceu. A Câmara cobra hoje 80 milhões de taxa turística e os, vamos chamar-lhe generosamente os 10 milhões que são transferidos para as juntas para compensar toda uma década são os mesmos. Portanto, isto é que não. É a verdade. Isto é que é a verdade. Compensar toda década, uma década. Como década, assim? Vamos lá ver. Antonieta, as juntas de freguesia... Não foi acordado com ninguém compensar uma década? As juntas de freguesia têm, neste momento, têm suportado sozinhas em Lisboa, ao contrário do resto do país. Sim, mas isso já porque há uma lei própria. Desde o princípio não mexeram nos montantes. Mas tem a ver com isto, é que nós temos uma lei própria. Portanto, as atualizações no orçamento de Estado não tem impacto em Lisboa. Portanto, as freguesias de Lisboa são as únicas no país que as atualizações no orçamento de Estado só beneficiam na questão dos 3F, o Fundo de Financiamento de Freguesia, que não é o core das transferências de competências. E, portanto, as freguesias de Lisboa, há 10 anos, neste caso mais, que não vêm aumentar as suas verbas, foram só uma vez, em 2023, na altura, no último orçamento do governo... Para terminar agora. Pronto, para terminar. Em que houve este aumento. Portanto, no meio disto tudo, não houve apoios do município, como por exemplo acontece em Oeiras, para que as freguesias adquiram meios mecânicos para fazer. Não houve certo, nada, certo, nem nesta década de todos. E portanto, vejam, a década apanha metade do Partido Socialista e já apanha uma grande parte também. 60% do Partido Socialista. E portanto, aquilo que temos aqui, de facto, é, e só os custos operacionais, ou seja, não lhe estou a pôr de equipamentos, os custos operacionais das freguesias subiram 40% com os recursos humanos, tendo em conta a subida do salário médio, do salário mínimo, pronto, tudo isso. Pronto. Muito bem, para a primeira parte estamos, já juntos. Eu também vou fazer a parte pedagógica, só acertar aqui a matemática. E curta para a gente fazer um intervalo. Vamos tentar, só fazer aqui a matemática. Eram 7,9 milhões para a limpeza, 2,4 para as ecoilhas, passou 9,9 mais 2,4, 10, portanto há uma subida de 10,3 para 12,3, uma subida de 20%. Ai Jorge, isso ninguém percebe nada dessas contas. Mas está a pensar, está a escutar o meu caro percebe, Jorge. Está a falar só para o Ricardo. A Câmara com essa discussão, só para corrigir a Câmara cobrou 80 milhões em vez de 20. O Executivo, o Carlos Moedas, aumentou 20%, o que não era atualizado há quase uma década. No total, ok. Siga. Eu queria fazer também uma parte pedagógica. Eu tenho falado do Gervásio várias vezes, porque eu acho que há aqui muito educacional. Quem é mais velho, a Sofia é capaz de não lembrar que é mais nova que nós, e ser mais nova não é defeito, antes pelo contrário, porque isso com o tempo passa, eu já me habituei a essa. Exatamente. Mas, é a resposta que se deve dar quando nos dizem, eu dizia, eu disse tantas passa, vezes, o tempo mas nós lembramos bem do Gervásio ensinar a fazer o ego, nós precisamos de voltar ao Gervásio, porque há muita falta de educação. E eu queria dizer uma coisa, esta parte é só conceitos. Concordando com a doutora Alexandra Leitão, a doutora Alexandra Leitão, num debate, e não explorou essa via, e bem, porque percebeu que estava a perder um bocado o pé, disse uma coisa: se o senhor engenheiro virar depois de negócios, mas se o senhor engenheiro gasta mais dinheiro, tem mais meios, é porque é incompetente a gerir. E ela disse isto, e era uma boa tirada. Sim. Se fosse verdade. O problema é que não é, porque nós temos que ver aqui uma coisa, que é, Lisboa produz mais lixo hoje. Nós às vezes não temos esta discussão nos sítios certos. Há uma coisa que a pandemia trouxe, para bem, para mal, foi o que foi. O comércio eletrónico trouxe um acréscimo de embalagens. Sim. À cidade. Cartões. Brutal. As pessoas às vezes não têm ideia. Quem andou na Organização da Jornada Mundial da Juventude tem a noção do que é um impacto de lixo exagerado em 2 ou 3 dias. Esta nova forma de comércio trouxe 2 agravantes. Primeiro, as embalagens, em vez de irem para as lojas, para os centros comerciais, para os supermercados, para os mercados, vão para a casa das pessoas. E não há tanta preocupação. Não há tanta preocupação em 2 coisas. Em compactar, separar resíduos e entregá-los às horas certas. E principalmente às horas certas. Hoje em dia o pacote chega-nos a casa, abrimos, vai para o lixo, vai para a rua a qualquer hora que seja. Isto é um problema, de facto... Eu não diria que é civilizacional, porque é exagerado, mas é um problema dos nossos tempos que temos que aprender a resolvê-lo. E ainda não aprendemos. Portanto, de facto, a cidade tem mais lixo, tem mais este tipo de lixo de embalagens. Segundo, a questão da delegação de competência. Eu não tenho nada contra a delegação de competência. O que o Ricardo diz é factual e é verdade. E passou a ser uma competência das juntas. E, portanto, quando ele diz da questão dos recursos humanos, eu percebo estas dificuldades, mas temos de perceber que é uma nova competência das autarquias locais, de freguesias, no caso, e que tem que resolver-se com isto, tem que se resolver e resolver este problema de financiamento. Agora, o que a Angélica disse, e bem, tudo que na reforma foi competência minimamente partilhada deu asneira. Deu asneira e dá aso a... Todos conseguimos exemplos de juntas de freguesia que estão contra a Câmara. Eu nem vou pôr de partidos, só manda-se uma fotografia de uma papeleira cheia, isso não é nossa competência, é da Câmara. E é falso. Eu tenho exemplos, todos temos no telemóvel. Portanto, quando se cria tudo que permita haver uma fronteira de... E é humano pensar-se que, claro, uma junta de freguesia que não é do partido do engenheiro Carlos Moedas seja mais do contra, certo, e não ajude tanto. Mas essa, isso é absolutamente humano, não é? Se o presidente fosse o PS, seria humano. Certo, mas não, esse tipo de guerras a mim faz muita confusão. E faz mais confusão isto, que é tudo que é competência partilhada, é isto, é nas árvores, quem poda, quem é responsável pela árvore. Quer dizer, tudo que ficou com uma fronteira cinzenta da asneira. Desgraçado que ele cai um galho de árvore em cima de um carro em Lisboa. É a questão do lixo, é outra que tal, porque depois dá para muita manobra. Portanto, este é um problema. Há tudo e o seu contrário. Agora, não é? Sobre uma questão, eu lançava para aqui um desafio sobre a questão dos trabalhadores. Eu disponibilizo o meu e-mail para todos os trabalhadores que estão nas juntas, querem voltar para a Câmara, me contactarem. Eu falo com os recursos humanos da Câmara para eles receberem de volta. É um desafio que eu lanço publicamente a todos. E depois... A ver quem é que quer voltar, não é? Sim, a ver quem quer sair da junta para voltar. Os trabalhadores querem condições, não é? Se estão na junta ou não. Não, é que eu ouvi dizer que foram todos obrigados, coitadinhos, não. E ai, Jesus Senhor. Não foi uma discussão. Eu estou disponível para receber o contacto. E eu estou disponível para receber o contacto de todos os que foram para as juntas que queiram voltar para a Câmara. Estou disponível, todos. E eu ofereço-me para ir falar com o diretor. Jorge Fermados são voluntários e tiveram 24 meses para poder pedir o regresso à Câmara Municipal. Mas é assim, desde que sejam respeitados os tempos de antiguidade. Mas o meu mail fica aberto e eu trarei cá um relatório de atividades. Para terminar, não há nenhum setor com tanta greve setorial e com tanto piquete de greve à porta como a higiene urbana em Lisboa. Muito bem, estamos na primeira parte do Fórum Lisboa, vamos fazer um pequeníssimo intervalo, voltamos já a seguir. Sabia que a MyForce é a rede de oficinas próprias número 1 em Portugal? Com mais de 90 oficinas, há sempre uma MyForce perto de si. Confie em quem sabe. Avaliação 4.7 no Google com mais de 200 mil clientes satisfeitos. Este mês, revisão auto com mudança de óleo e filtro desde 49,99€. MyForce, o futuro da reparação automóvel. O Museu do Fado, Lisboa Cultura e a Good apresentam a segunda edição do Festival de Guitarra Portuguesa. Nos dias 6 e 7 de março, o Teatro Capitólio, o Teatro Variedades e o Cinema São Jorge acolhem o festival onde a guitarra portuguesa é a grande protagonista de concertos, conversas e documentários. Bilhetes à venda na plataforma BOL, no Cinema São Jorge e no Teatro Variedades. Aroma Limpa. Especialistas em limpezas de apartamentos, escritórios, estabelecimentos comerciais, após obras ou remodelações. Aroma Limpa. Limpezas ocasionais, de manutenção e de apoio a diversos eventos. Ligue 912-544-550 ou visite aromalimpa.com. Aroma Limpa. Empresa certificada em limpezas. Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 7 da tarde, com a moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 11 da noite, porque Lisboa também é o nosso fado. Eu não diria melhor, segunda parte, se só agora está connosco, deixe-se ficar. Estamos com o Fórum Lisboa, Angélica da Teresa, Iniciativa Liberal, Jorge Nuno de Sá, do PSD, Sofia Lisboa, do PCP, Ricardo Marques, do PS. Nunca é demais relembrar. Nesta segunda parte, vamos continuar a falar da recolha do lixo, da higiene urbana, do enorme problema que tem representado para Carlos Moedas. Angélica da Teresa, a sua segunda intervenção sobre o tema é exatamente o que é que falta dizer. O que é que falta dizer era um diagnóstico concreto do que é que se pode fazer para melhorar. Olhar para os outros municípios e ver, principalmente aqueles municípios com dimensão grande, não é? Ou semelhante à de Lisboa, e ver que soluções é que os outros municípios têm. Muitos desses municípios têm naturalmente outros problemas, mas o lixo não é certamente um deles. Nomeadamente, por exemplo, no Porto, o lixo poderá haver, enfim, poderá haver alturas que haja mais pressão na cidade por causa de grandes eventos. É melhor gerido, segundo a sua opinião? É melhor gerido. Ou há menos quantidade, talvez? Pode haver até menos quantidade, mas tem, Porto também é uma cidade com uma enorme pressão turística, sim, e urbanística. Sim. Agora, a questão é, o lixo não é um problema na cidade do Porto como é em Lisboa, que parece que ninguém se entende. E, portanto, se calhar olhava-se para o exemplo da cidade do Porto e ver o que é que eles fazem. Eles têm uma empresa municipal. A empresa municipal é gerida com uma gestão privada normal de uma empresa, apesar de ser uma empresa municipal. Caramba, se funciona, então não se poderia replicar em Lisboa? Porque é que nós temos que ter um modelo completamente diferente e disparo do resto do país e que não funciona? É porque se funcionasse, eu até daria a mão à palmatória, bem, se as pessoas estão satisfeitas com isso, se as juntas de freguesia e a Câmara se entende. E se nós não temos problemas de lixo na rua, então o assunto está arrumado. Mas o problema é que nós estamos a discutir isto há anos, ninguém se entende, toda a gente percebe que este modelo não funciona, mas depois parece não haver coragem para... Há entraves para que se modifiquem as coisas, não se alterem as coisas. Exatamente, ou seja, toda a gente concorda que há efetivamente aqui uma, muitas vezes, até uma duplicação de funções, mas depois ninguém quer abdicar daquilo que já tem, ou seja, temos que parar de olharmos para o nosso próprio quintal, ver que se calhar é preciso abdicar de algumas coisas e replicar os bons exemplos e, portanto, olhar para as outras cidades. Eu não estou a falar de outros países europeus, é olhar para as outras cidades em Portugal e ver os bons exemplos que nós temos e dizer, muito bem, a cidade do Porto, no que toca à higiene urbana, funciona melhor do que nós. Então vamos ver o que é que eles têm e vamos ver de que forma é que nós podemos replicar para a cidade de Lisboa. Agora, claramente, não é este modelo de gestão que nós temos ultrapartido entre 24 juntas de freguesia mais e entre Câmara. A Câmara Municipal de Lisboa, porque é preciso não esquecer que a Câmara Municipal de Lisboa terminar. Acaba por gerir toda esta interação com 24 entidades diferentes. E isto, de facto, são as juntas. Não faz sentido. Jorge Nunes Sá, vamos ouvir a sua segunda intervenção. Agora tem que ser assim mais curtinhos. Sim, tentando... Há aqui uma... Há uma questão que tem que ser importante, que é importante ser dita. Quando se fizer alguma alteração neste domínio, nomeadamente nas ecoilhas, e o que foi feito, e se calhar a interpretação da Sofia a dizer que íamos de acordo com o PCP tinha a ver com a centralização na Câmara da competência da recolha, e eu isso até consigo perceber, só que há um ano, terá que haver um período de transição, ou sim, seja, não se chega de um dia ao outro ao pé da junta e dizer, olha, já não são vocês que recolhem, somos nós. Claro que há bocadinho implica, também na primeira parte também referimos isso, não é? E implica uma série de meios e por aí fora, e não só. No ano em que isso for feito, implica uma duplicação de investimento. Porque além de se ter que continuar a pagar as juntas enquanto o fizerem, tem que se comprar equipamento para a Câmara poder começar a fazer. Mas afinal, pergunto eu, esta vereadora que veio do Oeiras vai fazer o quê? À partida... De novo, de revolucionário, de não sei o quê, de vai implementar... especialista em resíduos urbanos, foi um milagre em Oeiras, o que é que ela vai fazer aqui? Uma das coisas que... Esta é uma das coisas que vai fazer, ou seja, a Câmara... Como é que se chama esta senhora? Peço desculpa, Joana... não tenho aqui o nome dela. Joana, sim. Sim, Joana Batista. Joana Batista. Servidora Joana Batista. Disse o Ricardo não, Segreda, sim, e ouvimos não, todos. Não, mas esqueci-me do microfone. Não, eu disse não, eu é que peço desculpa de não ter aqui o nome da senhora Joana Batista. Eu é que me esqueci de dizer o apelido. Que é do Executivo de Carlos Moedas, que veio do Executivo de Isaltino Moraes e que é uma barra em resíduos urbanos. Não é só resíduos urbanos, tem outras qualidades. Foi-nos vendida assim, não é? Tem outras qualidades. A intervenção que foi feita em tempo recorde, financiada pelo Ministério do Ambiente, nomeadamente na Ribeira de Algés e por aí fora, também teve resultado já neste inverno. E foi a vereadora Joana Batista na Câmara de Oeiras que a fez, e foi também isso que a levou a ser recomendada para a Câmara de Lisboa. E, portanto, muito bem, mas ela vai fazer o quê? Tem capacidade de gestão. E neste momento, o que estamos a falar é esta questão das ecoilhas ficar resolvida de uma vez por todas, portanto, a Câmara dotar-se de meios para poder fazer. A questão da recolha, por exemplo, coisas que nós. Ou seja, arranjar uma solução para que as ecoilhas não continuem a ser um monte de lixo. Ser partilhadas, basicamente, que é um para haver que é, alguém se responsabilize por ser, por fazer a coisa. Por exemplo, na recolha. Recolha seletiva. Nós temos que ver que Lisboa é das cidades que faz mais recolha seletiva no país, em termos não absolutos, porque isso seria fácil, mas mesmo em termos relativos, e portanto das que mais taxas de reciclagem, etc. Portanto, temos indicadores fabulosos. E o que a vereadora Joana Batista vai implementar e está a implementar são novos modelos de gestão e eficiência na gestão. E não só ela, também a todo o corpo técnico da Câmara, o diretor municipal, Fernando Pedro Moutinho, que é seu amigo, e que não tem uma tarefa fácil, porque não é fácil. Por exemplo, falou sem contentor. Que vão ser tipo automatizados, não é? Que sim, dizem ao utente falamos, exemplo, se já está cheio, se não das está cheio. Das rotinas de recolha, por exemplo. Sim. Das rotinas de recolha. Nós não temos na recolha. Seria bom uma portinha que abrisse sem a gente lhe tocar, por exemplo, para aquelas pessoas que têm problemas existe, em tocar exemplo, num sítio exemplo, que acham que toda a gente toca em um. Isso existe, por exemplo, nos orgânicos. Já existe nos orgânicos. Sim. Agora, uma das coisas que fazemos é a recolha do indiferenciado. Em alguns sítios é feito apenas 3 vezes por semana. E o que foi dito, deveria ser mais. 6. Vai passar 6. A ser 6. Vai passar a ser 6, porque é... Para terminar. Parece-nos fácil dizer que... Estamos a falar disso e estamos a falar de mais investimento, porque é preciso investimento nesta área, é preciso investimento em equipamentos. Durante muitos anos não se investia em equipamentos. Nós temos previsto neste orçamento deste ano mais 54 carros, mais 10 caminhões de resíduos, mais 7 varredoras, mais 12 milhões de euros na renovação e manutenção da frota, mais 300 cantoneiros, são importantes, mais funcionários, e a ver se não fazem muitas greves, também é importante, mais 30 motoristas e as papeleiras inteligentes que também trouxeram, principalmente para a pressão turística na rua, uma mais-valia significativa na parte central da cidade. São as tais que dão alertas de estarem cheias, etc, etc. Ricardo. Muito bem. E mais fiscalização. Problemas da cidade de Lisboa. Fiscalização é fundamental. Uma rede de contentorização diferenciada, desde enterrados a contentores de superfície, as zonas de porta a porta com contentores para dentro de casa, e portanto não há um dia nesta cidade que a recolha seja feita na íntegra. É aquilo que está previsto. Não há um dia. É para falar com o seu diretor que vai lhe dizer. Umas vezes é umas coisas, outras vezes é outras. Não há um dia. Portanto, este é o primeiro problema de fundo. A recolha de lixo não é feita. Mas não há agora, nem nunca houve, certo? Nunca houve capacidade. Pois a tonelagem nos enterrados, já que o tema era Zé com Ilhas, os enterrados a recolher, vão dizer com Ilhas, em Lisboa não chega sequer para 10% da população da cidade. O quê? As Ecoilhas? Nunca houve a coragem de dizer isto aos cidadãos, que a recolha em Lisboa é seletiva porta a porta. Não há capacidade na Ecoilha, cá num bairro, de todo o bairro colocar lá o lixo. Não há. E, portanto... Mas onde há as Ecoilhas, também há os contentores nos prédios. Só portanto, as pessoas vão pôr as Ecoilhas o quê? Não há porteiras nos prédios. Pois, já não há, as pessoas habituam-se, portanto, a vender a Ecoilha ao local de despejo habitual. E isso é um problema gravíssimo de pressão sobre as Ecoilhas. O contrato que foi feito em 2018 com as juntas para as Ecoilhas era para recolha à volta de Ecoilhas. Eu posso falar do Benfica que conheço, tínhamos 46 Ecoilhas, hoje temos 80 e tal pontos de recolha, mas eu recolho em 130 pontos, muito para além do que está contratualizado com a Câmara, e acredito que os colegas das juntas de freguesia e os outros presidentes lhe façam o mesmo. E recolhe toneladas de lixo por dia. E o valor é o mesmo que foi, 100 mil euros desde o primeiro dia até o dia de hoje. Aquilo que temos vindo a dizer ao presidente Carlos Moedas é, se quer resolver o problema da recolha à volta de Ecoilhas, dos vidrões, dos sítios de recolha de roupa, é dotar as freguesias de mais meios para que possam escalar a sua resposta. Eu pago para fazer a recolha à volta de Ecoilhas. Eu tenho 3 equipas de manhã à noite, em 3 horários, com 3 carrinhas que não param. Portanto, fizer as contas aos recursos humanos, a 15 mil euros cada trabalhador, vá por baixo, faz rapidamente as contas. E, portanto, a verdade é que esta solução que nos apresenta agora o Carlos Moedas, durante a campanha, apontou para as juntas e para a sua ineficiência. Depois, na fase final, já disse que não eram umas, eram algumas, não eram todas. Não eram todas. Agora, foi de facto politizar um tema em que não houve nenhum investimento do município, nem da parte de Fernando Medina, nem de Carlos Moedas. Não foi ele que levou as fotografias para a Assembleia Municipal das Ecoilhas. Jorge, eu sei, como Presidente de Junta, o que é que sentimos todos os Presidentes de Junta, todos os partidos, com o trazer para uma campanha para a cidade de Lisboa, de um tema em que as freguesias, por 100 mil euros ano, fazem o melhor que podem num serviço que é muito superior ao valor que é transferido. E portanto, isto para ser muito defender claro. Defender a sua dama. Portanto, Lisboa, e os presentes junto a todos, Lisboa tem um conjunto de problemas. A questão das Ecoilhas é um deles. Agora tem que terminar. A questão, vou ser muito rápido, da recolha, e há aqui um tema fundamental, que é a fiscalização. Certo. As juntas de freguesia, também no âmbito da reforma, ganharam capacidade de fiscalização, de calçada, de obras de espaço público. Temos os fiscais. Tem fiscais? Quantos? Mas não temos competência. Eu tenho Ricardo, 7 fiscais. 7 fiscais. Parabéns, portanto, e já disse à vereadora Joana Batista, você vai contratar fora porquê? As freguesias têm fiscais na rua todos os dias. Só que eu não tenho competência nem para levantar um auto. Não tenho competência ao dia de hoje, porque a Câmara nunca o quis. Então não é um verdadeiro para as fiscal freguesias. Eu tenho fiscais noutras áreas. Não, então não tem. Calçadas, empresas... Por isso que ela quer contratar fora, está a ver, para ter esse poder. Mas, a Câmara pode delegar nas freguesias a competência de levantar os autos. Está a perceber? Sim. Pronto. E portanto nunca houve, na verdade, levantar daquilo... um auto é poder ter um papel a dizer num prédio tal, da rua tal, a senhora tal, ver o lixo e fazer um levantamento fotográfico com os fiscais da Câmara. Ou seja, no espaço de um mês, se houvesse um acordo, quadriplicávamos a capacidade de fiscalização em Lisboa. Portanto, o debate sério tem a ver sobre se acreditamos ou não no modelo da reforma administrativa da cidade de Lisboa e na contínua prolongar, aprofundar isto, ou se queremos centralizar. Eu não tenho nada contra a Câmara passar a fazer a recolha à volta das Ecoilhas, como imagina, por 100 mil euros ano, 100 e tal pontos diários de dia em que passa 3 vezes para recolher lixo, é algo que tem um custo enorme para a freguesia, como tem para todas na cidade. Portanto, aquilo que a gente tem tentado fazer as freguesias é ser solidário com o município. E, portanto, aquilo que tem que decidir é a Câmara tem que decidir. Não pode este ano passar os mesmos 100 mil euros, gastar o dinheiro todo a fazer investimento e para o ano parece que a culpa era das freguesias que não fizeram a sua competência, ou neste caso a competência delegada de 2018 até hoje, por sem incapacidade. Aumento, sim. Não, sim. Pronto. Oh, Sofia, porque é que quando se fazem estes acordos, de como se fez este em 2018 e o outro de 2014, não se fica logo escrito preto no branco que anualmente tem que se rever o montante, digamos, conforme a inflação, por exemplo? Sim, essa poderia ser uma solução, mas também estamos aqui a fingir que não há pessoas que estão a tomar estas decisões. Essas decisões podem ser tomadas, não é? E, portanto, sim. Não há nenhuma razão para nós, nos últimos governos que temos tido, não terem decidido de acordo com essas necessidades. Com estas, enfim, fazendo essas alterações. Portanto, não tem que ficar na lei para depois sermos obrigados a pensar e ser razoáveis, não é? Portanto, podemos ser razoáveis com esses governos de maioria absoluta e, entretanto, sem maioria absoluta. Aqui, mas com de capacidade... tudo o que se disse, parece-me também que a fiscalização seria um ponto muito importante. Haver mais fiscais na Câmara e nas juntas. Certo. Mas tudo isso exige recursos também, recursos humanos, vontade política e recursos. Eu acho que aqui a questão é que esta reforma também trouxe, de facto, desarticulação onde havia unidade, e é uma desarticulação que não vem acompanhada dos recursos. Portanto, as freguesias nos seus orçamentos, apesar de termos em Lisboa, comparado com o resto do país, orçamentos muito generosos, mas também temos que ter noção da cidade que temos e das competências. Mas quando diz onde havia unidade, mas Lisboa era muito diferente há 15 anos, não é? Claro, mas essa mudança, quer dizer, a realidade mudou, então as políticas têm que acompanhar essa realidade, não? Nada disto é absolutamente novo para a humanidade, não é? E, portanto, nós temos que ter políticas que acompanhem esta evolução, seja da questão da capacidade, portanto, da frequência turística e não só, e de todos aqueles que se movem na cidade, mas também isto que foi referido relativamente às encomendas e etc. Tudo são fenómenos, os restaurantes, mais recentes, etc., claro. Que nós temos que ter em conta para fazer esta gestão e temos que ter a capacidade humana e técnica para observar e pôr em prática as análises. E a verdade, só um parênteses, assim como eu há bocadinho falei do número de telefone para os monos, a verdade é que se refilar, por exemplo, em relação ao restaurante, eu conheço quem tenha feito uma reclamação em relação ao lixo na rua que um restaurante sistematicamente punha, autuado. E a Câmara foi lá e autuou. Mais e uma acabou vez, o lixo. Da fiscalização. Cá está. É claro. Exatamente. Isto funciona, recursos, não é? Claro. Sim. E, portanto, depois a questão de não ter havido, de facto, o acompanhamento de orçamento para as freguesias, ser insuficiente para estas competências que tiveram que assumir, trouxe aqui este problema. E a questão é... nós hoje também temos esta, como também já foi referido, esta questão de fazermos alterações e eventualmente isso também se refletir num descontentamento das juntas que estão neste período de impasse e, portanto, ficarem sem esse rendimento que era atribuído para esta obrigação. Aliás, ao dia de hoje não há contratos para 2026. E, portanto, há aqui este problema que vem, de certa forma, retirar as condições também para que as coisas possam ser feitas com esta transição. Sim. Agora, é importante é que se reconheça o que é que se quer fazer para alterar e, portanto, não fazer apenas ajustes quando se promete que há aqui um problema que é de fundo e nós estamos de acordo, nós PCP estamos de acordo que há um problema que é de fundo e queria terminar com esta coisa que eu acho que é muito importante e que eu gosto sempre que venha este ataque relativamente às greves, porque eu acho que é uma oportunidade para ser pedagógica. Não é um ataque, é um facto. Que é o seguinte, os trabalhadores em geral e os trabalhadores da recolha de lixo em particular não são os ingratos que muitas vezes queremos considerar que são, têm os salários que têm, têm o trabalho penoso que têm e depois de fazerem greve, são eles que vão buscar o lixo que fica acumulado pela greve que eles próprios fazem. Portanto, não há uma greve que delega noutros o resolver o problema dos efeitos da sua própria greve. Estão à porta que eles já não vão limpar. Não percebi, os trabalhadores é que estão a fazer greve certo, e portanto se têm essa compreensão, se têm uma compreensão, certo, são esses que depois vão recolher os efeitos da sua própria greve e portanto isto dá uma consciência brutal, até também dá adesão a essa greve e do descontentamento, não é? Portanto, nós aqui temos que perceber que essa greve tem uma consciência e que essa consciência tem a ver com a falta de condições em que estas pessoas trabalham, quer dizer, em geral, não tem a ver com as freguesias, por serem, tem a ver com nós termos baixos salários, termos problemas de segurança, estávamos aqui a falar da questão da recolha nas ecoilhas, há formação específica para a recolha num determinado circuito e com determinadas características. E, portanto, há aqui questões de segurança, até segurança nos percursos, e, portanto, tudo isto tem que ser considerado. E eu volto sempre a isto, não há forma de resolvermos os problemas sem ouvirmos os trabalhadores que estão eles próprios a lidar diariamente com todos estes problemas. Ficou claro, e era muito simples se percebesse que é este o caminho e não pensar que se tem que mandar mais dinheiro para o problema sem, de facto, e agora, resolver as coisas pela raiz. A música escolhida por si, o fado. Vamos a ele. Muito bem. Então, o fado vai ser um dueto entre Amália Rodrigues, um dueto inusitado entre Amália Rodrigues e Júlio Rezende, ao piano. Ao piano. Nós temos, o Júlio Rezende tem feito com o seu instrumento, com o piano, um verdadeiro serviço público à nossa cultura, em Portugal e no estrangeiro. Não só, mas também quando interpreta o fado, tem um álbum dedicado, como é este tema, e que quase parece, e mesmo assistindo ao vivo, já assisti várias vezes à interpretação deste tema, quase parece que foi gravado assim mesmo pela forma como comunica e como